Thank you. Juliet Bravo. Beta sinal, chame táxi, posta 33. Torre, Whisky Juliet Bravo. Prossiga. Muito bom dia, Whisky Juliet Bravo solicita autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 03. Cruzado, sempre para ingresso no principal, Whisky Juliet Bravo. Chamará, Whisky Juliet Bravo, grava. Tá livre, coloca a cara na Taxi Índia para facilitar no táxi. Ah, tá bom. Paulo Salvador, bom dia, Getan, Mike, Alfa Delta. Prossiga, Mike, Alfa Delta. Estamos na remota número 13, autorização de reboque para o gate número 612. Diz que Juliette Bravo, após o azul será autorizado. Juliette Bravo no guarda. Me chame para ingresso no pátio principal na frequência 18.6. Mike X Bravo. Ok, então irá iniciar o reboque, mudar a posição do trator e chamarei de novo, hein? Linha com 103 a bordo. 4033, contorne o pátio principal, me chame na táxi Índia para prosseguir no táxi. Contornará o terminal, chamará na Índia para prosseguir 4433. Corrigindo, na Lima, táxi Lima. Afirma, na Lima. Mantenha a posição, por gentileza, tem a nave que puxou no setor, só um instantinho. Mantenha a posição 4433. Cerebral? Já até a posição 612, é isso? Positivo, é o Mike Alpha Delta aqui, necessita fazer o reboque até a posição 612. Ok, tinha entendido que estava no pátio 3, então agiliza até a 612, ok? Ok, sente agilizando até a 612. Então, após o mesmo, parqueado 612, prossiga com o táxi, ok? Táxi lento e aguardando o Airbus até o parqueado 612. Positivo, vai aguardar o Airbus parquear 612 e após está liberado, colocado em 3. Bravo, está autorizado para seguir até o portão 1, suporte ao término. Portão 3, Torre, portão 3, ciente, grato. Paulo Otan, Mike Alfa Delta, informa já estacionado na 612, grato, bom dia. Fecha, Mike Alfa Delta, frequência livre, bom dia. Da Lima, 4433. Três, ingresso e alinhamento via pista. Então prossiga em frente. Reporte alinhado e produto na cabeceira no site. Azul 4433. Gente, linha via pista, 4433, reportar alinhado no site. O 4433. Hotel prossiga. Autorizado, reporte ao término do 10 para o 14, Anderson. Gilete Bravo informando do reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 03. Grato, bom dia. 033, decolagem autorizado, 97, variável 39. Obrigado, 4433. Controle Salvador, bom dia, o 4433 é passando 1500. Azul 4433, bom dia, contato radar na decolagem sua 360, saída da EL. 360 da EL, 4433. Que Juliette, Quebec. Prossiga. Whisky Juliette, Quebec, posicionado no pátio 3, solicitação de reboque para o pátio 1 na posição 5. Chame na saída do pátio 3, Whisky Juliette, Quebec. Ok, chamarei.